desconhecidos de hoje, iremos falar dos Madrugada. And I wake up some change. Stones in the pipeline. Like some new mountain range. Leave the lowlands behind. They take your photograph. You come into existence. You realize it's your path. And this very instant. Oriundos de Stokmarknes, na Noruega, Os Madrugada foram fruto da cena rock local, a partir da junção de membros de bandas já existentes. Em 1993, o baixista Frode Jacobsen contrata Sivert Høyem como vocalista para a sua banda Abyss Adoption. Após alguns concertos e a contribuição de um tema para uma compilação local, os Abyss Adoption mudam-se em 95 para Oslo, a capital, substituindo pouco tempo depois o guitarrista por Robert Buraz. Participam noutra compilação de bandas, agora a nível nacional, e finalmente em 1998, já com o nome Madrugada, assinam pela Virgin Noruega e lançam o seu primeiro EP. I can't take. Then I'd walk through the love. Lançado no início de 1999, o segundo EP, New Depression, dá aos Madrugada airplay nas rádios norueguesas e o topo da tabela de vendas de singles. Industrial Silence, o primeiro álbum, sai ainda em 1999, tornando-se num êxito de vendas, e permite-lhes fazerem digressões fora da Escandinávia e por toda a Europa, tornando-os numa das bandas norueguesas com o maior número de fãs fora da Noruega. Em 2001, lança o segundo álbum, The Nightly Disease, que, apesar de ser um disco mais opressivo e menos acessível, ultrapassa as vendas do primeiro álbum em poucas semanas. Let's walk on by this time. Let's keep it right, just like it used to be. It's such a long and wasted ride when you're on your own, when you're all alone. I throw a word in for the real man, a driver man, cardboard man on a cardboard scene. No, it's never make-believe. Now do you believe in me? And freedom's only what they strip away from you. You fight back. Oh, what you gain is nothing like it. Let's walk on. Song, and I mean it well. Now don't you trample me down, 'cause it took a lot of nerve for me to try and come across. Oh, let's do it. Let's do it right. I tried so hard I could only fail. Let's do it. Let's do it right. Right now. Right now. And don't you ever walk away from me. I'm gonna need you round for the rebound. I searched myself for sheets of paper, some little stain, some little stain. And this is all conclusive evidence. Everybody rise. Arrest my case. Case of, let's walk on by. It's a mellow song. Após o êxito de Nightly Disease, o baterista Jon Loveland Peterson, ainda dos tempos dos Abbey's Adoption, resolve sair e é substituído por Simon Vangan. 2002 vê o lançamento do terceiro álbum, Grit, onde o som de marca, mais bluesy e depressivo, perde terreno para o rock garageiro, dando origem a um álbum mais linear que os anteriores. As vendas decaem e os Madrugada fazem uma pausa, durante a qual Sivert Oyem lança um álbum a solo. Apesar de tocar também neste projeto a solo do vocalista, o novo baterista Simon Vangan acaba por sair oficialmente dos Madrugada em 2005. So long. Yeah, we could steal away. 2005 é, apesar de tudo, um ano muito positivo para os Madrugada. Lançam o seu quarto álbum, The Deep End, onde retornam aos ambientes dos primeiros dois álbuns. E no final do mesmo ano é editado o seu primeiro álbum ao vivo, Live at Tralfa Amadora, que se torna campeão de vendas na Noruega desse mesmo ano. Ainda em 2005, o guitarrista Robert Buraz estreia a sua nova banda, My Midnight Creeps, cujos elementos acabam por colaborar nos álbuns de Madrugada. E em 2006, Sivert Oyem lança o seu segundo álbum a solo. Tudo parecia correr de feição quando em 2007 Robert Buraz é encontrado morto no seu apartamento em Oslo. Tinha acabado de editar o segundo álbum da sua outra banda e de gravar as bases do que viria a ser o último álbum de Madrugada. O quinto álbum de originais da banda, homónimo, é lançado no início de 2008, acompanhado por uma digressão de despedida, que terminou com um concerto em Oslo no final do ano. You were at my door. I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you want to hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? That dream that I was dreaming, I was dreaming in a dream. Your nylon dress and I was floating back downstream. I wanted love to come and swallow everything. Everything gets real, sooner or later, doesn't matter how you feel. You slam that door shut on a night of glass and steel. I cannot blame you for believing what you believe. Well, I just had to let you know what's on your mind when you're lost in time. What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? Why do you always stay miles away and two steps behind, where the past is still living, beautiful and forgiven? Not see that you live in a dream. Hey, what's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? What's on to be this way? Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Madrugada. Até à próxima. Ilustres Desconhecidos.